César Menotti e Fabiano, bandido do amor para os amigos de Castelo dos Sonhos, que curtem o nosso programa na Cidade FM, lá do Douglas e da Cristiane, né? Douglas, um abração para você, Cristiane, aos nossos ouvintes aí de Castelo dos Sonhos, lá no estado do Pará, né? No município de Altamira, mas se Deus quiser, logo logo Castelo dos Sonhos vai se emancipar e se transformar num município. É longe demais da sede, o prefeito não dá conta de acudir o povo lá de Castelo dos Sonhos, tem mais é que liberar para criar um novo... A coisa está andando aqui no Congresso, né? Quem sabe, logo, logo, Castelo dos Sonhos vai viver um novo momento, sendo um município com autonomia para gerir as suas próprias dificuldades, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Para os amigos lá de Vargem Grande do Rio Pardo, nas Minas Gerais, que curtem o nosso programa pela Mania FM. Abraçando os amigos, né? É uma cidade que fica a 750 quilômetros de Belo Horizonte, perto ali de Montezuma, Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso, Indaiabira, naquela região ali, né? Um abração para vocês. Essa aqui, o Serginho Machado vai tomar meia garrafa de cachaça, só com essa aqui. O Vandinho tá curtindo, mas a Rosarinha tá curtindo lá na fazenda, né? Silveira e Silveirinha, Ciganinha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. As tranças dos teus cabelos te faz assim tão atraente. O corado dos teus lábios faz inveja a tanta gente. O negro mar do teu olhar é o negro delicado que tem mais brilho e tem mais luz, e é o que me deixa apaixonado. Ciganinha, se adivinha todo o meu destino lendo a minha mão. Vem dizer por quanto tempo ainda hei de esperar pelo teu coração. Se a sua ciência oculta podes definir a mágoa em minha dor. Vem viver só para mim, meu doce amor. Como é triste viver de ilusões, como viver de esperança. É sublime ter palpitações, é como um sonho de criança. É suave a dor de uma paixão, é como a brisa beijando a flor. Quando se tem no coração um grande amor que nos tem amor. Ciganinha, se adivinha todo o meu destino lendo a minha mão. Vem dizer por quanto tempo ainda hei de esperar pelo teu coração. Se a sua ciência oculta podes definir a mágoa em minha dor. Vens viver só para mim, meu doce amor. Vens viver só para mim, meu doce amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, essa aqui faz parte da minha vida, né? Silveira e Silveirinha, Ciganinha. No próximo bloco eu vou conversar com a dupla W e Felipe. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, gente, mas eu tô velho mesmo, viu? Deixa eu fazer as contas aqui. Há 30 anos atrás, eu recebi no programa o Zezé de Camargo, quando ele fazia dupla com o Zazá. Depois, há 22 anos atrás, mais ou menos, 23 anos, eu recebi no programa já o Zezé de Camargo e Luciano, com a música É o Amor, né? Que foi esse grande sucesso e tal. E agora, passado esse tempo inteiro, eu estou recebendo aqui o menino que fez o papel do Zezé de Camargo no filme Os Dois Filhos de Francisco, e estou recebendo o filho do Luciano. Os dois se juntaram e formaram uma dupla. W e Felipe é o nome da dupla. Mas antes de conversar com eles, eles vão começar cantando. Eu vou trazer aí, Ainda Bem Que Eu Sou Foda. Eu vivia te falando e você não fez questão de entender. O nosso lance tá rolando e agora eu tô aqui com você. Lembra quando nem me olhava e pedia pra eu vou te esquecer. Eu sabia que rolava e cedo ou tarde ia me querer. Eu te perturbava pra beijar sua boca e nem se tocava que o amor viria à tona. Sempre comentava com todos e agora não fica sem mim nem um segundo. E ainda me adora, se fica sem mim pode enlouquecer. Não gostou de ninguém assim, pode sofrer. Se eu disser pra você que tudo acabou agora, não importa se um dia não me quis, vai entender. O que eu quero é ser feliz ou dizer que deu trabalho, ainda bem que eu sou foda. Eu convenci você. Não gostou de ninguém assim, pode sofrer. Se eu disser pra você que tudo acabou agora, não importa se um dia não me quis, vai entender. O que eu quero é ser feliz, vou dizer que deu trabalho, ainda bem que eu sou foda. E ainda me adore, se ficar sem mim pode enlouquecer. Não gostou de ninguém assim, pode sofrer. Se eu disser pra você que tudo acabou agora, um dia não me quis a entender. O que eu quero é ser feliz ou dizer. Me deu trabalho, ainda bem que eu sou foda. Eu conheci você. W Felipe, ainda bem que eu sou foda. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que vocês resolveram cantar junto? Como é que foi essa história? Então, Cleiton, antes de conhecer o Felipe, eu estava com um projeto solo. Até a gente se encontrou para falar desse projeto aqui em Brasília. O W visitou, eu tinha um programa aqui na Rádio Globo de Brasília, e ele me visitou com esse projeto solo alguns anos atrás aí. Exatamente. E aquele projeto eu trabalhei durante 3 anos, mas eu acabei não tendo o respaldo que seria necessário, acho que para ter o resultado que eu gostaria de ter. E no final desses 3 anos eu já estava meio saturado e preocupado realmente com a minha carreira, porque não tinha ninguém fazendo algo por mim realmente. A gravadora que lançou meu disco foi show de bola, fizeram algo incrível para mim, fizeram meu disco com um produtor que é incrível também, mas o meu empresário não conseguia dar esse respaldo que eu precisava. E aí eu acabei pedindo um distrato para ele e procurei o Emanuel Camargo, que é tio do Felipe. E porque na época que eu gravei o disco, eu gravei uma música com o Zezé de Camargo e Luciano, e nessa época o Emanuel me chamou para ir para a ZCL, para o escritório da ZCL. Mas eu não pude ir por uma questão contratual com o meu ex-empresário, no caso. E aí, depois desses 3 anos, eu procurei o Emanuel para falar que eu estava sem empresário e que eu precisava de um escritório que pudesse me dar um respaldo e queria saber se era interessante para eles, o que já não era interessante para a ZCL ter um artista no escritório solo. E aí o Emanuel me deu alguns conselhos, disse que quando eu lancei o meu projeto solo, o mercado sertanejo solo realmente estava muito em evidência, mas naquele tempo já estava voltando muito os olhos virados para a dupla. E perguntou se não era interessante eu de repente formar a dupla. E falou que o Felipe, sobrinho dele, estava procurando um parceiro, que ele era a segunda voz e precisava de uma primeira voz, e perguntou se eu de repente me interessaria em procurar o Felipe pra gente poder bater um papo. Aí juntou a fome com a vontade. Exatamente. E aí eu procurei o Felipe. E deu certo. E deu tudo certo, a gente está 1 ano cantando, gravamos o nosso disco, estamos lançando agora, e estamos tendo um resultado bem bacana, a gente está com o astral lá em cima, super feliz, entusiasmado, a gente sabe que vem muita coisa por aí, a gente tem que correr, a estrada é longa, mas a gente está super feliz e estamos dispostos. Vamos dar um contato aqui para vocês, esse negócio de redes sociais, telefone, como é que faz contato com vocês? Para contratar alguma coisa, o nosso show, né, na verdade. É, 62, telefone de Goiânia, 9827-1891. 9827-1891, DDD Goiânia, isso. 62, né? Tem mais um também, 62 também novamente, 8191-1955. 8191-1955. Lembrando também que quem quiser acompanhar um pouco da dupla, o Instagram é arroba WFelipe. Lembrando que W, gente, não é W, viu? É D-A-B-L-I-O. É como se pronuncia, né? E W... o Felipe também é P-H-I-2-L-I-P-E. É nome de cachorro de Lorde inglês, né? Então, assim, quem quiser acompanhar a gente... No Instagram é arroba WFelipe, no Twitter também é arroba WFelipe, no Facebook, /WFelipe, no YouTube também é WFelipe. Entra no Google e você vai achar, né, gente. Bom, vamos mostrar essa composição aqui da Amanda Borges e do Diego Damasceno, WFelipe Sol. Você, te compararia com o sol, o que some em cada anoitecer e é inatingível como você. Se eu pudesse então te conquistar, gastaria todo esse céu e te levaria pra teu calor, deixa eu sentir teu sabor. Traz o teu calor, deixa eu provar desse amor. Eu mostrei a música Sol do WFelipe, a composição da Amanda Borges e o Diego Damasceno. Quando Deus determina as coisas, ninguém cerca, né? Um amigo do pai do W conheceu uma pessoa que estava envolvida na produção do filme Dois Filhos de Francisco e ficou sabendo que eles estavam precisando de um menino que fizesse o papel do Zezé. E tinha muita gente, né? O W morava lá em Morrinhos e muita gente estava disputando para fazer esse papel. E aí esse amigo... Do pai do W, né, recomendou, diz, conheço um menino que toca, que canta, não sei o que, etc. E aí, o W, como é que foi essa história? E essa pessoa ligou pro meu pai através de um amigo nosso, que é o Gilvan, que soube que ela estava procurando e indicou o meu pai. E aí eu fui para Goiânia, fiz o penúltimo teste de vários que eles já tinham feito, e fui sem pressão nenhuma, na verdade. Como eu sabia que não era ator, Eu falei, eu vou lá, vou fazer, vou levar meu violão, vou cantar e vamos ver o que acontece. Eu fiz o teste e fui embora, tipo, não passei, sabe? E aí depois de uns 15 dias... Você não sentiu firmeza? Não, não, nem um pouco. Nem um pouco mesmo. Mas também não te falaram nada, né? Também não falaram nada. Na hora do teste, foi que eu vi que eu não tinha passado mesmo. Que eu, a hora que eu tive que dar o texto, né? Que eu decorei um pequeno texto pra falar lá na hora. E quando eu falei aquilo, eu falei, ixi, não vai rolar. E aí eu fui pra casa e depois de uns 15 dias ligaram pro meu pai falando que tinham gostado do meu perfil e que eu tinha passado naquele teste e que se era possível meu pai me levar para Goiânia novamente para fazer um outro teste. Na verdade, era o último teste. Eu fui para Goiânia, fiquei lá 3 dias com a Cissa Castelli, que é uma atriz de São Paulo que veio para Goiânia para preparar o elenco infantil. E nesses 3 dias, no último dia, o Breno Silveira, que era o diretor do filme, foi para Goiânia e decretou realmente quem seria quem faria quê, o quê. E... eu fiquei muito emocionado, assim, cara, porque... Eu que estava só assistindo, fiquei emocionado. Imagina você que estava sendo então, protagonista de uma história daquela. Então, e até então eu não sabia muito da história do Zezé e do Luciano. Sempre acompanhei e tudo, mas eu nem sabia, por exemplo, que o Zezé tocava sanfona. Eu só sabia que o Zezé cantava, enfim. E nos testes, no dia o diretor me perguntou, falou, você canta e toca o quê? Não, eu toco violão e tô... Na hora eu já sabia que o Zezé tocava, né? Que a atriz já tinha... A atriz que era, no caso, quem tava passando todo o texto pra gente, já tinha contado que ele tocava sanfona. E nessa época, por coincidência, eu tinha uma dupla lá na minha cidade e a gente tava formando uma banda. E aí tinha um sanfoneiro. Eu tenho um tio que toca sanfona, tudo também, já tinha pegado o instrumento algumas vezes. E aí eu já usei da esperteza e falei, eu tô aprendendo sanfona. Bom, mas... assim, você vai continuar essa história daqui a pouco, mas eu vou trazer mais uma música. A composição é da Amanda Borges, W. Felipe, Já Era. Agora você vem com papo que tá me perdendo. Refletiu suas atitudes, tá se arrependendo. Andou sentindo a minha falta, diz que tá sofrendo. Deixa eu só te informar, você já me perdeu faz tempo. E agora vai ser o que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. E agora vai sentir tudo o que eu senti. Tudo o que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. Falta, diz que tá sofrendo. Deixa eu só te informar, você já me perdeu faz tempo. E agora vai sentir tudo que eu senti. Tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. E agora vai sentir tudo que eu senti. Tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. Já era. E agora vai sentir tudo que eu senti. Tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. E agora tudo que eu passei quando sumiu de mim. Pegar essa saudade e se virar com ela, porque eu já joguei a minha na janela. Já era. W Felipe, já era. Eu vou dar uma paradinha, nós vamos tomar um cafezinho, porque quem vem em casa de mineiro tem que tomar um cafezinho. A gente volta já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo hoje no programa, pela primeira vez, dois meninos que a gente percebe, né? A gente que já está velho, a gente conhece um pouco da vida, um pouco de psicologia, né? Vê que são dois meninos de ouro, dois meninos, né, bem criados, dois meninos que tiveram berço e que estão juntos aí nessa estrada tão difícil. Mas eu aprendi uma coisa. O interruptor do sucesso está nas mãos de Deus. Não tem explicação, não adianta. Ninguém empurra ninguém para o sucesso. Deus é que lá de cima fala assim, ó, aqueles dois lá, já sofreram demais, vem cá vocês. Aí pronto, aí ninguém segura o trem, né? E aí você se viu, quando você assistiu o filme a primeira vez, o que, que aconteceu? Cara, foi emocionante, porque quando a gente tá fazendo o filme, a gente não tinha... você não tem noção, faz os pedacinhos, exatamente, né? Eu acho que, na verdade, ninguém tinha noção que seria tanto sucesso, né, o filme. Mas sabe o que, que acontece, cara? Zezé de Camargo e Luciano, eles nasceram para brilhar. Qualquer coisa que eles fazem, fazem muito bem feito. Exatamente. Eles têm a marca de sucesso, nasceram marcado, né? Porque também o tamanho do sofrimento foi o tamanho do sucesso. Exatamente. Deus foi magnânimo com eles, né? Com certeza. A gente não sabia o quão seria esse sucesso e também não sabíamos o quanto esse filme ia ficar bonito. O melhor de tudo é que o filme é muito bonito. Muito denso, muito então, emocionante. Quando eu vi o filme pela primeira vez, foi muito emocionante. Eu pensei comigo, cara, eu fiz um filme. Porque quando você está fazendo um filme, você não tem noção de como vai ficar o resultado final. É verdade. E eu fiquei muito emocionado por isso, de saber que aquilo era um filme, de fato. Filme muito bom. Ô Felipe, né? Felipe, você sendo filho de quem é uma posição cômoda e difícil. Você ser filho do Luciano abre portas para você. Mas, em compensação, a cobrança é grande, porque vão exigir que você seja do tamanho do seu pai. Como é que você lida com isso? Como é que tem sido essa pressão? Você sente essa pressão? Como é que surgiu em você a vontade de seguir o caminho do seu pai? E qual é a posição dele? Porque quando você falou para ele, o que, que ele disse? Então, na verdade, essa pressão que fazem, na verdade, é uma comparação, né? Sempre. Isso. E aí... Eu digo isso porque o filho do Pelé não conseguiu ser jogador, o filho do Zico não conseguiu, o filho do Bebeto não conseguiu, é difícil, né? Mas eu acho que o segredo para tudo isso é eu tentar ao máximo fazer o meu melhor e fazer o meu trabalho. Porque Zezé de Camargo e Luciano já conquistaram o espaço deles e são ídolos do nosso pra país. Sempre, pra né? Sempre, né? Pra sempre. E agora eu quero viver a minha história, independente disso, porque por amor à música e amor ao que eu faço. Abre muitas portas, graças a Deus. Eu me sinto muito honrado de ser assim com a gente. Mas assim, tento sempre fazer o meu trabalho. Quando a gente foi gravar o nosso EP, eu entrei em estúdio com meu pai. E ele não tinha noção o quanto eu já mais ou menos sabia já conduzir a segunda voz. Ele ficou muito emocionado, graças a Deus. É isso, já me dá um alívio muito grande. Seu pai também passou por esse negócio, porque quando ele se juntou ao Zezé, o Zezé já era um artista com uma certa consagração e tal, etc. Por coincidência, na verdade, é engraçado, porque o meu pai começou com o Zezé já cantava. E aqui na nossa dupla, por coincidência, acontece um pouco disso, porque eu tô em começo de carreira, e o W já tem uma estrada já maior. Ele é jovem, mas já tem uma trajetória. Já tem uma trajetória, né? Eu acho que até para a idade dele, muito extensa. Já, né? E assim vai. E eu tô começando agora também. Bom, vamos ouvir aí mais uma música dos meninos. Lado Indecente. Te conto, mas eu vim aqui só pra te ver. Dona sua e não nego, eu te espero. Já chegou e faz que não me veja. Beijei a sua boca e te fiz louca. Até me pediu pra não parar. E o seu lado indecente fica entre a gente. Vou ficar até o fim pra te pegar. E quando fica no grau, perde a moral, se revela e geme de tarde pra fazer. Tô aqui, tô pronto e nem te conto, mas eu vim aqui só pra te ver. Eu tô na sua e não nego, eu te espero. Já chegou e faz que não me vê. Já beijei a sua boca e te fiz louca. Até me pediu pra não parar. E o seu lado indecente fica entre a gente. Vou ficar até o fim pra te pegar. E quando fica no grau, pega a moral. Se revela e geme de prazer. Pra mim já é natural, cai na real. Esse doce todo pra pedir pra fazer. Fica no grau, pede a moral. Se rever e geme de prazer. Pra mim já é natural, cai na real. Esse doce todo que eu pedi pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Amor, amor, pra pedir pra fazer. Pra fazer. Eu mostrei a música, a composição do W com W e Felipe, Lado Indecente. Meninos, eu quero agradecer muito a visita de vocês, né? Vocês estão no comecinho, vocês têm, né, muita lenha para queimar, né? E vocês, não é muito difícil, é só vocês se espelharem como vocês já se espelham em Zezé de Camargo e Luciano, no Leonardo, né? Que são pessoas que são gente do meu coração e que eu admiro muito, respeito, não só pelos artistas que são, pelas pessoas que são também, né? O artista não pode ser dissociado da pessoa, né? Você não pode ser um grande artista se não for um grande homem, né? Então o que eu desejo é que vocês continuem, que Deus abençoe vocês, que vocês trilhem essa estrada aí, viu? Leva um abraço pro seu pai, pro seu tio, viu? Ah, pode deixar que eu levo sim. E fala pra esses cachorrão pra eles aparecerem, que eles estão muito sumidos. Pode deixar, fala assim, obrigado, Cleiton, de coração aí, pelo espaço. Sucesso pra vocês, viu? Valeu, obrigado, Cleiton. Um abraço pra todos os ouvintes aí, pra todo o pessoal. Precisando da gente, é só dar um alô, ok? Foi um prazer ouvir as suas histórias. Será sempre um prazer estar aqui com você, obrigado. Falou, meu irmão. Gente, eu vou levar lá no portão, que eu tenho um cachorro ali, o Zig. Se eu não for lá, você tem que dormir aqui, você não vai embora, não. Volto já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Cleiton, aqui é o coordenador geral da Rádio Lírios do Campo FM de Jaupassi, o Vanderlei de Oliveira, o Bula. Eu estou passando para dar um alô para você e sua equipe, mandar aquele abraço e pedir para que você nos ajude a divulgar a nossa campanha de turismo para a Praia do Leto, em Jaupassi, Goiás, a 400 quilômetros de Brasília. Uma praia natural com águas claras em uma cidade pacata e acolhedora. Você está mais que convidado e todos aqueles que estão ligados no programa Cleiton Aguiar em todo o Brasil e também direto no nosso site www.liriosdocampo.fm.br. Ô Bulo, um abração para você. Olha, rapaz, o Brasil tem praias maravilhosas, praias de rio, né? As nossas praias do mar todo mundo já conhece, mas o estado de Goiás, o estado de Pará, o estado do Tocantins, nessa época do ano agora os rios baixam e ficam, né, aquelas praias maravilhosas. Uma vez eu fui em Conceição do Araguaia e sobrevoando aquilo ali, o avião estava voando baixo, mas que praias maravilhosas. O Tocantins tem praias lindas também e o Bula está convidando a todo o Brasil para conhecer essa simpática e acolhedora cidade lá onde a Rádio Lírios do Campo transmite o nosso programa, que é Jaupassi, no estado de Goiás. Fica pertinho de Brasília, 400 quilômetros. Ô Bulo, um abração pra você, né? Infelizmente, rapaz, eu até que gostaria, mas eu tô até o mês de outubro, eu tô sem tempo, tô correndo demais da conta. A dica de hoje, gente, eu me lembro, a minha primeira Copa do Mundo, eu tinha 8 anos de idade, foi em 1958, lá na Suécia, quando o Brasil foi campeão do mundo, derrotando, eu acompanhei todos os jogos pelo rádio naquele tempo, pela Rádio Nacional, E os dois últimos jogos o Brasil ganhou da França na semifinal de 5-2 e ganhou também da Suécia de 5-2. E nos dois jogos o Brasil ainda teve dois gols anulados, né? Então de lá para cá, 62 o Brasil foi bicampeão, 66 foi uma frustração danada, em 70 foi aquela grande conquista do tricampeonato, né? E depois só em 94 é que o Brasil voltou a ganhar e depois a consagração da Copa do Japão e da Coreia com o pentacampeonato. Em todas as épocas o Brasil se vestia de verde e amarelo, era uma vibração danada. Eu não sei o que aconteceu, quando tinha tudo para ser uma grande festa, a Copa do Mundo, me parece que o Brasil não estava preparado para receber essa Copa do Mundo. Esse é o sentimento que eu acho de todo brasileiro. Mas acontece o seguinte, a Copa é daqui a 7 dias. Já fizeram os investimentos, as seleções estão chegando, e nós temos que aprender, não é esquecer os problemas, não é cobrar das autoridades, não é isso não, deixar de cobrar não, não é isso não. É que é o seguinte, nós sempre vibramos com a Copa do Mundo. E agora que a Copa do Mundo é no Brasil, eu vou vibrar. Vou vibrar sem esquecer as cobranças que eu tenho que fazer, mas eu vou centrar agora no futebol, vou curtir, vou tirar minha camisa verde e amarela. Eu tenho uma camisa verde e amarela, eu tenho verde, tenho amarela, tenho azul, né? Eu vou usar todas elas e vou torcer para que o Brasil seja pentacampeão, já é, vai ser hexacampeão, 6 vezes campeão, né? E aí, depois que passar a Copa, a gente volta a cobrar das autoridades aquilo que a gente... Né? E vamos torcer para que os brasileiros tenham juízo, quem quiser protestar, que proteste. Agora, bagunça, quebradeira, isso é inadmissível, é inaceitável, e quem bota uma máscara para protestar e sai quebrando as coisas, não está protestando. Isso é bandido, e lugar de bandido é no cacete e na cadeia. Então a minha dica de hoje é, divirta, curta a Copa, né? Vamos viver aí esses bons momentos que o brasileiro está precisando desse refrescozinho, desse descanso, né? O Adri de Gonçalves, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, ele não perde o nosso programa pela Objetiva 1 FM. E outro dia, ele se comunicou comigo pelo Facebook e me pediu uma música que eu não conhecia essa gravação, mas eu fui atrás e consegui, né? Ele próprio me mandou a música e eu vou atender o pedido do Adri de agora, trazendo essa preciosidade que é o grande e saudoso cantor Jessé Romaria. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir-te romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Meu olhar, meu olhar. O Jessé cantou Romaria para os amigos de Volta Redonda, capital do aço, a cidade do aço, que curtem o nosso programa pela Acesa FM, né? Graças a Deus, com a grande audiência, o nosso programa lá na cidade do aço, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. No Cantinho do Rei, isso aqui é uma preciosidade, viu? O professor Júlio César Rezende, ele fica garimpando as raridades, e ele me mandou uma gravação aqui do Roberto Carlos, só o Roberto tocando ao violão. Meu pequeno cachoeiro. Eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade, as dores que arranjei pra mim. Pois todo pranto destas mágoas ainda irei juntar as águas do teu Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade destas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto laranjal, meu flamboyana primavera, que bonito que ele era, dando sombras no quintal. A minha escola, a minha rua, os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar a terra boa, coisas que não voltam mais. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Sabe, meu cachoeiro, eu trouxe muita coisa de você, e todas essas coisas me fizeram saber crescer. E hoje me lembro de você e me sinto criança outra vez. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro, para os amigos de Osasco, em São Paulo, onde o nosso programa vai ao ar pela Transpaulista FM 93,3, né? Um abração para o Ricardo Carvalho, que é o diretor, e o programador é o Luiz Eduardo Souza. Graças a Deus, o nosso programa nessa cidade, que é coladinho em São Paulo, fica 18 quilômetros de São Paulo, já emendou tudo aquilo ali, né? A sexta maior cidade do estado de São Paulo, curtindo o nosso programa pela Transpaulista FM 93,3. Alô, Lorota, boa de hoje, quem me mandou foi a minha conterrânea Neide Pimentel, que mora lá no interior de São Paulo. É o relógio da mentira. Diz que o cidadão morreu, foi pro céu. Chegou lá, frente a frente com São Pedro, no portão celestial, ele viu uma parede assim com relógio. Um relógio, assim, cheio de relógio. Ele falou assim, ué, que relógio são esses aqui? São Pedro respondeu, falou assim, ali são os relógios da mentira. Todo mundo na Terra tem um relógio da mentira. Cada vez que você mente, os ponteiros se movem mais rápido. Ah, falei, de quem é aquele ali? Aquele ali é o da Madre Teresa de Calcutá. Os ponteiros nunca se moveram, significando que ela nunca mentiu. É mesmo? E aquele ali, de quem é? Aquele ali é do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Os ponteiros só se moveram duas vezes, indicando que ele só mentiu duas vezes em toda a sua vida. Falou, ah, mas aí você tem o presidente dos Estados Unidos, você não tem presidente do Brasil, não? Ele falou assim, tem. Mas cadê? Ele falou, não, está lá na minha sala, na sua sala. Ele falou assim, não, é o seguinte, tem um ex-presidente aí que o relógio dele tem feito muito calor aqui, e eu levei um relógio lá para a minha sala que eu estou usando como ventilador de teto. É o que não mente, né? Só que ele não morreu ainda não, tá vivo por aí. Ô Neide, obrigado, um abração para você. Se você tiver uma lorota dessa e quiser mandar, pode mandar. Programa cleitaguiar@gmail.com. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só ligar 61998136601, 61998136601 e contratar os shows de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61998136601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 55, Oração de um Homem Perseguido. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 55. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite, eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda liberdade,

Sula Mazureg e Mona Lisa, acorda coração para os meus amigos da Princesa FM de Dianópolis, no Tocantins. Na turma, o doutor Everardo, que é o proprietário, o Alex, o Eurico Fontes, a minha amiga Arla Maia e todos os ouvintes da Princesa FM de Dianópolis, no estado do Tocantins, onde, graças a Deus, o nosso programa tem o maior sucesso. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O avô do João, Cleiton Aguiar, meu coró. Minha cidade é a terra da alegria, tem amor e poesia, tem sorrisos pelo ar. É um recanto de carinho e amizade, onde a felicidade escolheu para morar. No meu coró se improvisa num segundo, é o show maior do mundo, tem artistas pra sobrar. Toda a cidade da alegria toma parte, cada um com sua arte diferente pra mostrar. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Hoje tão longe vem ao peito a grande mágoa, pois quem bebe aquela água já não vive mais aqui. Ai, quem me dera ver agora a cascata murmurando lá na mata da fazenda Buriti. O poço verde, a cachoeira, a natureza, nunca vi tanta beleza, tanta paz e união. E o sorriso de uma coromandelense deixa a alma em suspense e abala o coração. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Foi numa tarde contemplando o sol poente, embalado mansamente pela doce emoção. Chorei ouvindo o cantar melodioso do canário caprichoso na fazenda do fundão. Louca saudade do luar, lá da lavrinha, da areia tão fininha que parece ouro em pó. O sol brilhando ao nascer de um novo dia, esbanjando poesia pelas ruas do coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Relembrando Goiás, Cleito Aguiar cantou o meu coró pro meu amigo Mozart Davi, gente da melhor qualidade. Ô Mozart, um abração pra você, rapaz. Rapaz, o Mozart, quando ele era mais novo, ele não dá conta mais não, mas quando ele era mais novo era bom de bola esse caboclo. Nossa senhora! Ele não seguiu carreira de jogador de futebol, porque foi mexer com negócio de engenharia, esse treino. E depois tomou outros rumos lá, foi pra política e tal, aí o caba não mexe com futebol mais não. Mozart, um abração pra você, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Sabe aquela mulher super equilibrada, que nunca te cobra nada, não te aborrece, super segura, não é ciumenta, super calma? Abre o olho, viu? Ela tem outro. Sabe aquela mulher super equilibrada, que nunca te cobra nada, super segura, não é ciumenta, super calma? Abre o olho que ela tem outro. Essa é a frase da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleiton para Lucas e Luan. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo, às 10 horas da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. E você pode assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e pelo www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Domingo às 10 horas da noite para todo o Brasil e para todo mundo pela internet. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para esse duplaço. Lucas e Luan, chega de palpite. Ah, cansado de tanta conversa. Tô de saco cheio, irritado a beça. É muito palpite entre você e eu. Chega, tem que ser agora, nada pra depois. Ou da nossa vida cuidamos nós dois. Ou então tô fora, tô dizendo adeus. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucas e Luan, Chega de Palpite. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993, o DDD é o 61. Abraçando os meus amigos de Santa Fé, no Paraná, a capital da fotografia, onde o nosso programa vai ao ar pela Santa Fé FM. Abraçando o Sidney Jardim, aquela turma boa que curte o nosso programa lá no Estadão do Paraná. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Presta atenção, senão vocês não saem da faculdade. Vocês, graças a Deus, aquela tal de o famoso sertanejo universitário tá acabando, né? O povo está descobrindo que o povo já encheu a paciência, tá todo mundo gravando romântica, deu uma melhorada boa. A Faculdade da Música apresenta os mestres João Paulo e Daniel Alguém. Preciso ter alguém, alguém que me faça ser feliz, alguém pra ficar junto de mim, alguém que me queira amar também. De noite, se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar sem pensar. Alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar sem pensar, e o amor pra ser verdade tem que.